de Cristo. Somos livres do Espírito, liberdade pra pular e pra dançar. Vem com nós, é rimativo. Eu sou livre para adorar o meu Senhor. Eu sirvo Deus que vivo, não importa a raça ou dor. Seu jeito de cabelo, seu modo de se vestir. Pois o meu Deus sofreu na cruz, por você sofreu por mim. Sem exceção de pessoas, rico ou pobre, Jesus foi desafiado e mesmo assim venceu a morte. Deixou o Santo Espírito para nos guiar. Levante suas mãos e comece a louvar. Não. Fique parado aí, não pense que é o fim. Onde está escrito o que é pra desistir? Sempre com Jesus eu quero estar e adorar. Eu sou livre pra correr pros braços dele e descansar. Pois a luta que vier na minha frente vai estar. Meu Jesus me dá suas mãos pra com ele caminhar. E mesmo com sapatos velhos sigo suas marcas. Pegada dá um rumo de Jesus a minha espada. Espírito Santo, tens total liberdade. Ministre minha vida, você é a única verdade. Tu és o meu rei, não há ninguém igual a ti. Eu sirvo ao Senhor, pro Senhor viver em mim. Eu sou livre para dançar o som do som. Eu sou livre pra fazer um rap adoração. Eu sou livre e nada vai me separar. Tu ritmo poesia, abalhar e adorar. Eu sou livre para dançar o som do som. Eu sou livre pra fazer um rap adoração. Eu sou livre e nada vai me separar. Tu ritmo poesia, abalhar e adorar. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre pra pular e pra dançar. Eu sou livre e para ti faço meu rap segundo a Coríntios 17, onde há o Espírito, a liberdade. O Deus que liberta, que cura, que livra, que salva de verdade. Até alguns irmãos, Deus vão me falar que com esse som eu não posso te adorar. Mas a palavra me garante, a unção se faz presente. Então sigo adiante com meu coração que está ardente. Incendeia, inflama, queima por ti. Seu Espírito, sua presença, sua unção sobre mim. Liberdade em Cristo é liberdade de Espírito. O Deus que liberta, que livra o seu povo do Egito. Esse som tem liberdade, é meio louco, é diferente. Faz o cego enxergar e o ateu virar crente. Eu sou livre para dançar o som do som. Eu sou livre pra fazer um rap adoração. Eu sou livre, tu és da única razão. Também tem unção. Se é liberdade, tamo junto, né não? Sem ilusão, crendo no batismo, fogo do Espírito que queima o inimigo. Tu és bem-vindo, meu melhor amigo. Se tem liberdade, tem dinamismo. www.soudecristo.com L.X, tamo junto na missão. J.R, herdeiros e irmãos. Liberdade sim, libertinagem não. Sente o swing da rima que te contamina. Não te desanima, mas traz vida e te põe pra cima. Rimando a palavra que é em tudo verdade. Deus não deu o espírito de covarde. Você já foi liberto, então se alegra. Mas não useis disso pra voltar pras trevas. Maloprentes rimando com eloquência. Sempre lembrando com ordem e decência. Eu sou livre para dançar o som.